Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí. Que DJ é Rick de Ferraz. Isso a Globo não mostra. Vai fofoqueira, vai fofoqueira, vai fofoqueira. Vai fofoqueira, tá falando Madre Henrique, a filha tomando madeira. Tá falando Madre Henrique, a filha tomando madeira. Vai fofoqueira, vem fofoqueira. Vai fofoqueira, vem fofoqueira. Tá falando Madre Henrique, a filha tomando madeira. Tá falando Madre a filha tomando madeira. Vai fofoqueira, vai fofoqueira. Vai fofoqueira. Vai fofoqueira, tá falando Madre Henrique, a filha tomando madeira. Tá falando Madre Henrique, a filha tomando madeira. Vai fofoqueira, vem fofoqueira. Vai fofoqueira, vem fofoqueira. Tá falando Madre Henrique, a filha tomando madeira. Tá falando Madre Henrique, a filha tomando madeira. Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí. Vai. DJ Henrique de Ferraz. Isso, a Globo não mostra. Vai. Vai fofoqueira, vai fofoqueira, vai fofoqueira. Vai fofoqueira, tá falando Madre Henrique, a filha tomando madeira. Tá falando Madre Henrique, a filha tomando madeira. Vai fofoqueira, vem fofoqueira. Vai fofoqueira, vem fofoqueira. Tá falando Madre Henrique, a filha tomando madeira. Tá falando Madre a filha tomando madeira. Vai fofoqueira, vai fofoqueira. Vai fofoqueira. Vai fofoqueira, tá falando Madre Henrique, a filha tomando madeira. Tá falando Madre Henrique, a filha tomando madeira. Vai fofoqueira, vem fofoqueira. Vai fofoqueira, vem fofoqueira. Tá falando Madre Henrique, a filha tomando madeira. Tá falando Madre Henrique, a filha tomando madeira. Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí. Vai. E DJ Henrique de Ferraz. Isso, a Globo não mostra. Vai. Impressiona com a postura e o sorriso em covarde. Então brota voz amiga pra fazer vinagem. Ela cavalga por cima e não tem piedade. Toma, ela toma. Vou deixar só a buceta, toma. Toma, ela toma. De topo deixou sua buceta, toma. Toma. Vou deixar só a buceta, toma. Fumando, vendendo, lucrando, vaporando com os amigos da boca. Vulcanas, aguarde, bandido, planta, foi sofrer e não vamos brindar. Ela quer um lance escondido, romance proibido, a novinha tá louca. Se descobre que eu sou bandida, ela joga confusa querendo me dar. Ai, calica, quer dar pois amiga da boca. Liga, quer dar coisa amiguinha da boca. Vai cá, liga, quer dar coisa amiguinha da boca. Que som é esse? paixão tá forte. FD. Vem, vem, rapaziada do TikTok, hein? Vem, FD. FD. Vem, brotou na base, uma pega CLM, ficou de quatro. Clima fica quente, com a mão na parede, tu toma um pente. Fode gostoso, sou experiente, habilidosa demais. Em cima da pista tu sobe, tô imaginando tu fazendo tudo aquilo que tu fala no TikTok. Habilidosa demais, em cima da pista tu sobe, tô imaginando tu fazendo tudo aquilo que tu fala no TikTok. Desce, lentinho. Oi, trans de ladinho. Faz travessura, faz travessura na pica do moleque que é safadinho. Desce, lentinho. Oi, trans de ladinho. Faz travessura na pica do moleque que é safadinho. Desce, lentinho. Oi, trans de ladinho. Faz travessura na pica do moleque que é safadinho. Yes. Esse é o DJ Gordão do PC, o craque da putaria. Ó, oh, toma cuidado com a minha peita. Na bandoleira, meu cozido é maluco, nunca é bem. Aguzinho, bigodinho, fininho, de frente tá indo procurar as negas. Dentro do carro, atrás do bailão, duas blogueirinhas famosinhas do bundão. Atrás do bar, eles levam elas dentro do carro de cotão. Quando se dá de uma vez, faz o que a louca da tua amiga nunca fez. Se dá de uma vez, faz o que a louca da tua amiga nunca fez. Na madruga falou laranjinha, vem puta comigo, minha budeta de terra. Que paca, tu é de um perereca. Te bate uma vez, vai. Te bate uma vez, faz o que a louca da tua amiga nunca fez. Te bate uma vez, faz o que a louca da tua amiga nunca fez. Cuidado com a minha peita, na bandoleira, meu cozido é maluco, nunca é bem. Aguzinho, bigodinho, fininho, de frente tá indo procurar as negas. Dentro do carro, atrás do bailão, duas blogueirinhas famosinhas do mundão. Atrás do bar, eles levam elas dentro do carro de cotão. Vai, tá, de uma vez, faz o que a louca da tua amiga nunca fez. Se tá de uma vez, faz o que a louca da tua amiga nunca fez. Levou na madruga, falou laranjinha, vem puta comigo, minha budeta de terra. Que paca. Já é normal, primeiro nós tá com pau e depois nós manda embora.